A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais aqui mais uma semana para a rubrica onde nós trazemos música, no geral, às vezes álbuns, às vezes artistas. E hoje trago aqui uma convidada especial, especial no sentido em que não é habitual, porque ela é aqui do clube. Tenho aqui a Mafalda. Olá, Mafalda. Boa noite. A Mafalda tomou a iniciativa de escolher por mim hoje o grupo de que nós vamos falar. Provavelmente vocês acabaram de ouvir a música, já devem estar familiarizados com quem vamos falar, mas eu vou lhe dar as honras. Então, Mafalda, quem é que nós vamos falar hoje? Então, hoje vamos falar só da minha banda preferida, que são os ABBA. E devo dizer-te já que escolheste músicas excelentes e estou muito entusiasmada para os comentar. Que maravilha. Portanto, a música que acabámos de ouvir foi Dancing Queen, uma das mais, se não a mais famosa do ABBA. Isto é quase um hino deles. Esta música está em todo lado. E eu acho que é mesmo intemporal, porque tanto na altura em que foi lançada ou como agora, quando aparece, eu acho que toda a gente conhece e toda a gente consegue dançar com essa música. Pronto, a segunda música que vamos ouvir é Mamma Mia. Queres-nos dizer alguma coisa dessa música, Mafalda? Posso dizer, e posso também dizer do Dancing Queen, que é verdade aquilo que tu dizias, mesmo a geração mais nova que não conhece tão bem os ABBA associa sempre ABBA a Dancing Queen, e é uma música com a qual, quer dizer, eu já gostei mais e já gostei menos dessa música, porque como é a mais conhecida, acaba por ser tão batida que às vezes faz com que eu goste menos dela. Ainda assim, é uma música espetacular. Essa que falaste agora, o Mamma Mia, também é boa, não é a minha preferida, estranhamente, e é a que dá título aos filmes, aos musicais que foram feitos depois. Portanto, também gosto, embora a minha preferida só esteja mais à frente neste programa. Ok. Portanto, os ABBA, para quem não sabe, são uma banda sueca que ficaram famosos, começaram a sua banda em 1970, e uma das músicas pelas quais eles entraram na rádio, pelas quais eles entraram nesta indústria musical, foi com a música que os levou e que lhes ganhou a Eurovisão, o Waterloo, em 1964. Bem, esta música é especialmente conhecida por causa da competição da Eurovisão. Queres dizer mais alguma coisa, Mafalda? Olha, sabes que há muita gente que diz que não gosta do ABBA porque acha que as músicas não têm conteúdo nenhum, que é tudo sempre a mesma coisa. E eu acho que o Waterloo mostra um bocadinho que não é bem isso. Especialmente por causa da letra, obviamente. Lembro-me de um dos versos que diz: o livro de história na prateleira está-se sempre a repetir. Quer dizer, isso é um verso de uma música, mas não é só um verso de uma música. Isto é relacionado à Batalha de Waterloo? Sim, sim, okay. Sim. E é mesmo isso, a história vai-se repetindo, ou melhor, não se repete, mas vai rimando muitas vezes. Por isso, não é uma música assim tão fútil como se possa pensar. Eu não o acho, por isso é que sou fã, mas sim. Sim, eu acho que as pessoas, pelo menos eu, que se calhar não é tanto o tipo de música que costumo ouvir, ou a banda que costumo ouvir, eu tinha essa ideia de que usava, pronto, se calhar não tinham umas letras de música tão significativas, se calhar era mais pelo ritmo e pela facilidade com que se dança com as músicas deles, apesar de não ver mal nisso. Há músicas para tudo, há músicas que uma pessoa ouve quando quer pensar sobre determinados assuntos, outras que é só mesmo para dançar. Eu por acaso tinha essa ideia, por ser uma banda assim mais disco, por exemplo. A quarta música é nada mais nada menos que a preferida da Mafalda, Angel Eyes. E o que é que nos queres dizer sobre essa música? Primeiro quero dizer que não é uma música que seja assim tão conhecida deles. Exato. Mesmo quando se fala com pessoas que conhecem assim, mesmo que muito por alto, nunca associam Angel Eyes ao ABBA. Eu comecei a gostar mais dela, sobretudo por causa do filme, porque no momento em que esta música aparece no filme, penso que é no segundo, esse momento é muito giro. A dança, a coreografia que acompanha a música está muito bem feita. Eu gosto muito dessa cena. E depois, analisando mesmo a letra da música e dando-lhe um ar um bocadinho mais romântico, é muito gira. E é isso que tu dizias há pouco, a ABBA também tem muito a ver com o ritmo, e não temos necessariamente que ouvir música só porque tem alguma letra espetacular, não tem de ser sempre assim. Por isso não tenho vergonha nenhuma em dizer que sou grande fã dos ABBA, precisamente porque gosto do ritmo. No geral gosto de músicas animadas e os ABBA nunca desiludem, mas já agora dizer que não é uma das músicas que vamos passar, mas em termos de letras e dessa questão do conteúdo, há uma música deles que é o My Love, My Life, que é muito bonita, tem uma letra muito bonita, e portanto fica também aqui a sugestão. É como, eu acho que a música, pronto, ela tem, não, para além das suas muitas funções, ela passa sentimentos às pessoas. E os ABBA estão aqui para trazer sentimento de felicidade, se calhar romance, dependendo da interpretação que se dá à música. Eu acho que só pelo título Angel Eyes, eu acho que por acaso, não ouvindo a música, acho que consigo entender o porquê, se calhar, de um ar mais romântico. Sim. Para finalizar, vamos ouvir a música The Winner Takes It All. Super conhecida essa música. É uma música mais emocional, se calhar, mas também inspiradora, de certa forma. Bem, é uma balada que mostra realmente como é que os ABBA escreviam as músicas dele e as suas capacidades. E eu acho que é uma música que se ouve e que nós nos sentimos cheios de esperança e se calhar sentimos-nos eufóricos, eu diria. Pelo menos é o que eu sinto quando ouço. Ok, eu não diria tanto esperançosos porque... Esperança não, é mais euforia, sim, acho. Sim, porque a música fala um bocadinho sobre perder no jogo do amor. Mas dizer também que essa música tornou-se agora muito popular porque a música ganhou este ano no Festival da Canção, a Eurovisão, aliás, o Tattoo. Essa música foi acusada de estar a plagiar The Winner Takes It All e realmente se ouvirmos os primeiros versos há ali alguma semelhança e começou-se, ou melhor, recomeçou-se a ouvir muito esta música por causa disso mesmo e também é outra de que eu gosto muito. Muito bem, e é assim que nós terminamos a nossa rubrica desta semana. Esperemos que tenham gostado. Desta vez decidimos trazer aqui uma banda não tão atual, mas não tão atual de criação, mas sempre atual em termos musicais. Sim, e obrigada por teres aceitado a minha sugestão, porque a maioria das pessoas quando eu falo em ABBA faz-me sempre uma cara feia. Portanto, obrigada por me teres feito a vontade. E obrigado nós por estares aqui. Matilde sugere-nos no programa de hoje a leitura do livro Cirurgiã, de Leslie Wolfe, o drama de uma cirurgiã perante a morte de um odiado paciente na sala de operações. O livro que vos apresento hoje é da autoria de Leslie Wolfe, uma escritora americana que ficou bastante conhecida pela publicação de A Cirurgiã, o best-seller que vos apresento hoje. Passemos então à sinopse. Antes de o meu mundo desabar, eu tinha tudo. A carreira de sucesso com que sempre sonhara, a bela casa onde podia sentar-me e relaxar confortavelmente depois de um longo dia de trabalho, e o marido mais bonito e dedicado que poderia desejar, cujo sorriso encantador sempre me fizera sentir segura. Até hoje, nunca tinha operado ninguém que odiava. Quando declarei o óbito, a minha voz estava firme. Hora da morte, 13h47. Todo o pessoal, médicos e enfermeiros, na sala de operações ficaram em silêncio à minha volta, a olhar para mim, confusos e preocupados. As minhas mãos tremiam dentro das luvas. O meu olhar deslizou pelas frias paredes de azulejo, com o coração a bater aceleradamente dentro do seu peito. Do meu peito, não é do seu, mas pronto. Se tivesse sabido antes de quem se tratava, teria pedido a um colega que me substituísse. Ninguém estranharia, é um procedimento habitual não operar amigos, familiares ou qualquer outra pessoa que possa comprometer a capacidade de o cirurgião agir na sala de operações. Teria sido mais fácil. Mas que outra escolha poderia ter feito depois de o reconhecer na sala de operações? E o que vou fazer para me proteger se alguém descobrir? E pronto, foi esta a sugestão de hoje. Encontramos-nos no próximo programa. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! Na área da moda, a Diana agora vai falar-nos de três géneros de calças, as suas origens e as suas características e as suas críticas. Boa noite a todos. Hoje vou falar num assunto que alguns até consideram um pouco polémico, as calças, como wide leg, skinny jeans e de cintura baixa. Isto pode ser um assunto um pouco caótico, porque cada um tem o seu estilo e são três géneros de calças bem próprios. Agora sobre cada género de calças. As skinny jeans começaram a ser utilizadas em meados de 2005 e foram vistas como uma inovação. No entanto, têm perdido espaço para calças mais largas, como, por exemplo, wide leg. Ainda sendo usadas, sofrem atualmente várias críticas, sendo a maior parte negativas. Falando em calças largas, as calças wide leg foram inspiradas na primeira década de 2000. No entanto, voltaram a estar em alta de há poucos anos para cá, sendo um dos géneros mais usados. Ligadas outra vez aos anos 2000, as calças de cintura baixa foram um ícone, porém, o seu estilo foi desaparecendo um pouco ao longo dos anos, mas também, atualmente, muitas marcas têm voltado a incluí-las e é um objeto com muitas críticas, lembrando que a maior parte dos géneros de calças podem ter a versão de cintura baixa. Eu acho que cada um tem o seu estilo e claramente devemos respeitar, mas, na minha opinião, as calças skinny não me favorecem e prefiro calças mais largas, sendo mais confortáveis e estilosas. Até à próxima! Beating itself. Na sua crónica política nacional, a Mafalda centra a sua atenção numa notícia que veio abalar o país. Fala então da demissão do primeiro-ministro António Costa. Ora bem, caros ouvintes, hoje não vos trago notícias nada boas, nada animadoras e muito menos que me satisfaçam. Falo precisamente da demissão do primeiro-ministro António Costa, que tem sido o tema mais falado nos últimos dias e com razão. E de facto não é algo, primeiro, que eu estivesse à espera, muito honestamente, e obviamente que não é algo que me deixe confiante com o futuro do país. Portanto, este momento creio que já estejam todos a par do que se passou, mas António Costa estará envolvido, poderá estar ou não, mas pelo menos o seu nome consta num eventual processo relativamente a um caso de corrupção, a mais um caso de corrupção. E neste momento aguardamos para saber se o primeiro-ministro será acusado ou não. É algo que ainda não saberemos. Ainda assim, ele optou por se demitir na terça-feira, que é o momento em que estou a gravar esta crónica política, e portanto ainda não tenho a totalidade das informações. Sabemos já que o Presidente da República, aliás, aceitou a sua demissão e marcou um Conselho de Estado já para a próxima quinta-feira, e que aí sim se decidirá e provavelmente até quando é que António Costa ficará no governo e como é que será o futuro do país nos próximos tempos. Isto porque, demitindo-se o primeiro-ministro, o Presidente da República, sim, tem aqui duas opções. Ou mantém, e uma vez que estamos até em maioria absoluta, ou mantém o governo como está, os ministros, e muda apenas o primeiro-ministro, ou então derruba completamente o governo, que é um dos seus grandes poderes, é poder derrubar o governo, e sendo esse o caso, teremos que ir então a eleições antecipadas e com isso teremos obviamente também de ter um novo Orçamento de Estado que ainda há duas semanas, se não estou em erro, falava precisamente sobre a sua aprovação. Neste momento nem sequer sabemos se continuará ou não. Portanto, o futuro do país é muito incerto, Portugal não está preparado financeiramente para eleições, não está preparado para mais uma crise política, que na verdade é o que temos tido mais nos últimos tempos. E dizer ainda, e com isto concluo, que é especialmente grave existir uma demissão de um primeiro-ministro de um governo em maioria absoluta. Eu recordo-me quando António Costa ganhou com a maioria absoluta, eu falei também aqui que era muito perigoso, que as maiorias absolutas são muito perigosas, e são, na verdade, mas de facto não esperava que tudo culminasse com a sua demissão. Mas dizer também que, na verdade, isto é tudo um conjugar de vários acontecimentos que têm vindo a acontecer, desde a sua reeleição em 2022, portanto no ano passado, com as sucessivas demissões, com a grave crise económica, que obviamente também não é apenas da responsabilidade de Portugal e é algo que todos os países estão a passar, mas isto não quer dizer que fosse inevitável, porque mais uma vez refiro que eu não estava à espera desta demissão, mas também não é algo totalmente surpreendente, tendo em conta tudo aquilo que temos vivido. Portanto, agora é mesmo aguardar, prognósticos só no fim do jogo. Sobre o Conselho de Estado, portanto, como vos digo, estou a gravar isto numa terça-feira, portanto não consigo ter ainda as informações do que é que se passou. Posso dar apenas a minha opinião. Parece-me, quer dizer isto, tenho aqui duas leituras. Por um lado, parece-me que o Presidente da República vá tomar uma posição minimamente sensata de manter o governo e só mudar o primeiro-ministro, porque de facto seria muito avassalador para o país passar por novas eleições. Mas por outro lado também percebo que não sei até que ponto só a mudança de primeiro-ministro chegará para fazer face a esta instabilidade política. Dependeria muito de quem seria e do que é que pretenderia fazer, porque, não sei, a oposição está muito descontente com vários ministros e obviamente que se eles se mantivessem, essa instabilidade política também se manteria. É mesmo aguardar. Pois, esta situação foi de veras muito chocante. Nunca pensei que o António Costa fosse constituído, não é, num processo de crime, não é? Há 8 anos que é primeiro-ministro, toda a minha vida, sei lá, com maturidade mínima politicamente, sempre foi o primeiro-ministro, que sempre foi, não é, alvo do meu escrutínio de todos os tipos, mas por acaso é um bocado triste vê-lo a ir-se embora. Mas fora isto tudo, acho que o país vai sair mais forte depois desta instabilidade política toda. Espero eu, com um governo que sem uma maioria absoluta do PS. Mas pronto, Vamos ver como é que este assunto se desenvolve ao longo destas semanas. Notícias preocupantes num mundo em conflito permanente. A Beatriz traz-nos hoje a notícia de que a Rússia testou com sucesso um míssil balístico intercontinental com potencialidade nuclear. A este propósito, recordo as palavras dirigidas por Eugênio de Andrade ao seu filho pelo seu 4º aniversário contra o nuclear. Vais crescendo, meu filho, com a difícil luz do mundo. O que faremos nós, meu filho, para que a vida seja mais que a cegueira e a cobardia? A Rússia anunciou, no dia 5 deste mês, que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares a partir de um submarino nuclear de quarta geração. O lançamento do míssil Bolava, o primeiro em cerca de um ano, acontece poucos dias depois de a Rússia ter revogado a ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares, CTBT, na sigla em inglês. O novo submarino nuclear estratégico Imperador Alexandre III disparou com sucesso o míssil balístico intercontinental Bolava a partir do Mar Branco, indicou o Ministério da Defesa russo em comunicado. O míssil atingiu na hora prevista o seu alvo localizado num campo de testes na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, precisou a mesma fonte citada pela AFP. Com um alcance de 8 mil km e 12 metros de comprimento, o Bolava pode ser equipado com 10 ogivas nucleares. Segundo o exército russo, o submarino Imperador Alexandre III está equipado com 16 mísseis Bolava. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou no dia 2 deste mês a lei que revoga a ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares. As autoridades russas disseram que a revogação não significa que a Rússia vá retomar os ensaios nucleares, pelo menos por enquanto, uma vez que a moratória continua em vigor, segundo a agência espanhola EFE. E dado que o melhor do mundo são as crianças, como diria Fernando Pessoa no poema Liberdade, a Mafalda sugere no programa de hoje uma viagem fantástica até à aldeia natal de Cascais, um lugar perfeito para as crianças, onde encontrarão encantamento e magia. Continuamos hoje com a nossa saga de mercados de Natal e hoje sugiro-vos a aldeia de Natal de Cascais, que se realiza de 30 de novembro de 2023 até 1 de janeiro de 2024. Todos os invernos, Cascais, localizada a cerca de meia hora de carro de Lisboa, aloja uma maravilhosa aldeia de Natal durante 27 dias, que tem, e aqui umas atrações para os mais novos, uma rena verdadeira, uma árvore de Natal de 8 metros, uma pista de gelo e um mercado de Natal vibrante que atraem cerca de 160 mil pessoas anualmente. A Christmas Village, localizada no Parque Marechal Carmona, é um lugar perfeito para as crianças, onde podem também visitar a Casa do Natal, caminhar pela Floresta Encantada e ver a Casa da Árvore Mágica. Um carrinho à moda antiga e o comboio de Natal também estão entre as atrações favoritas das crianças. Além disso, há claro a iluminação tradicional e a roda gigante instalada nos jardins do Casino Estoril. Por isso, comece já a marcar na sua agenda. Divirta-se e boa viagem. E não percam o programa da próxima semana, porque vos vou trazer uma sugestão de visita muito especial. O tema do texto de hoje do João Ferreira é a série The Simpsons. Revela alguns dados interessantes sobre o terceiro episódio da 35ª temporada da série relacionados com a violência doméstica. Aos 34 anos, Homer Simpson começou a controlar melhor as suas tendências violentas de violência doméstica, deixando de estrangular Bart Simpson. No terceiro episódio da 35ª temporada da série, Homer revelou que é um homem mudado. Numa conversa com Thayer, o seu vizinho, Homer revelou que deixou de estrangular o seu filho. Thayer elogia a firmeza do aperto de mão de Homer, que responde: "Vês, Marge, estrangular o rapaz valeu a pena, estava a brincar, eu já não faço isso, os tempos mudaram." A verdade é que Homer alterou os seus hábitos há algum tempo. A última vez que Homer estrangulou Bart foi na 31ª temporada, emitida entre 2019 e 2020. Nas últimas temporadas, os estrangulamentos de Homer tornaram-se progressivamente mais raros, muito graças à ajuda do basquetebolista Abdul-Jabbar. Na 22ª temporada, o jogador dá a vida a uma personagem que estrangula Homer, ensinando-lhe uma lição valiosa. The Simpsons é uma das séries de animação mais conhecidas de sempre. Com décadas de história, ainda tem um longo caminho pela frente, tendo sido renovado até 2025. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. that she kissed, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me are mine. Spectators of the show always stay alone. The game is on again. A lover or a friend. A big thing. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. E agora destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Ainda na saga do Halloween, os alunos do curso profissional de Cozinha e Pastelaria surpreenderam tudo e todos com a atividade que realizaram no restaurante pedagógico, uma sala sensorial com pouca luz, provas cegas, barulhos assustadores. Muitos parabéns a todos pela audácia e pela criatividade. Se gosta dos sabores associados ao outono, ou se é profissional do ramo de restauração, inscreva-se na oficina de formação Saberes de Outono, Sabores de Outono, que se vai realizar no dia 13 de novembro, pelas 17h30 às 20h, na Cozinha Pedagógica do Agrupamento de Escolas, através dos números 238-600-740 ou 925-954-337. Os alunos do Clube de Economia assinalaram o Dia da Poupança, dia 31 de outubro, sendo que todos os dias deviam ser dias de poupança, com a realização de algumas atividades e deram algumas dicas a seguir. Não gaste mais do que o que ganha, realize um orçamento mensal, defina estratégias para o consumo, constitua um fundo financeiro para uma emergência, deposita a poupança mensal no mealheiro. O agrupamento congratula-se por ter um vasto leque de clubes que os alunos podem frequentar. Fazer parte destes clubes é uma forma de os alunos abrirem os seus horizontes, darem asa à sua criatividade e imaginação, alargarem o leque de amigos e terem um espaço de convívio e de companheirismo. Mensagem dirigida aos nossos alunos. Se ainda não fazes parte de nenhum clube, não percas tempo e inscreve-te. E para terminar, no próximo domingo, dia 12 de novembro, realiza-se a 16ª Feira de São Martinho, na Escola da Cordinha, aberta a toda a comunidade. Este é um momento sempre muito esperado, pelo que contamos com a sua presença. Irá haver muita animação, com a presença da fanfarra dos Bombeiros Voluntários Lagares da Beira, entre outros grupos culturais do concelho. Cerca das 11h30 irá ser inaugurada uma exposição alusiva aos 30 anos da EB da Cordinha, que se comemoram este ano. O momento será aproveitado para ouvir o testemunho de alguns encarregados de educação, professores e assistentes operacionais sobre a importância da EB da Cordinha na sua vida. Pelas 13 horas terá início o Festival de Sopas Partilhadas. Basta comprar uma tigela para poder provar uma das muitas sopas disponibilizadas pelos restaurantes da zona da Cordinha. A direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital convida todos os ouvintes, em especial alunos e encarregados de educação, a deslocarem-se à Escola Básica da Cordinha, em Herdal da Beira, no próximo dia 11, a partir das 9h30, para usufruírem do vasto programa desta Feira de São Martinho, na qual se pretende promover o empreendedorismo, a criatividade e a solidariedade. Apareçam e deixem-se surpreender. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, Diana Diniz, João Mário, Ricardo Neves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova.